Essa vai pra todos os garotos bonitos presentes aqui na Praia de Cabedelo. Banda Feras relembrando esse grande sucesso. Era um garoto, um choque como eu. Amava os Beatles, os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava Help e Ticket to Ride, Orei, DJ e STT. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Brigar com o Vietnã. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Era um garoto que como eu amava os Beatles, os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Da, da, da, da. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caída ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Coração não há, mas duas medalhas sim. Vamos tirar o pé do chão, todo mundo balançando.